com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você, gentil ouvinte, solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. Repetindo, uspfm@sc.usp.br. Ou mande uma carta para nós colocando no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. Mas vamos nós com música, vamos sim. Ele reside em Ribeirão Preto, a capital do chope, a capital do café. Estamos enfocando a missiva do nosso gentil ouvinte, Sr. Roberto Martins. Ele fica em sintonia com a nossa 107,9 Rádio USP de Ribeirão Preto, e ele gostaria de ouvir nesta manhã, com a saudosa Dalva de Oliveira, arranjo do Borba, do Custódio Mesquita, que era maestro arranjador, Saia do Caminho. Rolando Boglin, que tem uma audição maravilhosa pela TV Cultura em São Paulo, ele que é pesquisador da nossa música regional brejeira, ele canta do Mário de Andrade, aquele da Pauliceia Desvairada. Rolando Boglin em Viola Quebrada, que pérola lapidada da nossa música do passado. Ainda em nossa passarela sonora, para ele que reside em Ribeirão Preto, o senhor Roberto Martins, em nossa sintonia, pela 107,9 Rádio USP de Ribeirão Preto, o Chico Viola tem arranjo Lírio Panicali em adaptação do Haroldo Bazan, para o Dia dos Namorados. O amor é sempre ouro. Junte tudo que é seu, seu amor, seus trapinhos. Junte tudo que é seu e saia do meu caminho. Nada tenho de meu, mas prefiro viver sozinha. Nosso amor já morreu e a saudade, se existe, é minha. Tinha até um projeto no futuro. Nosso mesmo teto, mais uma vida brigaria. Fracassei novamente, pois sonhei, mas sonhei em vão. E você, francamente, decididamente, não tem coragem.

diversión, en cuanto ver perfume, nacida de una flor, en cuanto ver los dos de siempre, tu amor. Se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. Mas ela está ouvindo e curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Agora pela Rede USP de Rádio, em São Paulo e Ribeirão Preto. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Cartinha que vem da Supercap, do bairro Mooca. Quem nos escreve é o senhor Henrique Vinícius Filho, pela vez primeira conosco, e ele diz, em sua missiva, que a Supercap, a nossa querida São Paulo, também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para ele, residente no bairro da Mooca, senhor Henrique Vinícius Filho, saudoso intérprete João Petla de Barros. A pregravação desta música, depois imortalizada pelo Silvio Caldas. João Petla de Barros, com versos diferenciados do saudoso poeta Noel Rosa, linda pequena, As Pastorinhas. Ainda para ele, senhor Vinícius Filho, que está em sintonia pela Rosa Rádio USP da Supercap, Aguinaldo Raiol. Vivo para a satisfação nossa. Aguinaldo Raiol, com a sua bela voz, do Chico Buarque Holanda, a melodia Carolina. A estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor, e as moreninhas, pra consolo da lua, vão cantando na rua lindos versos de amor. Linda pequena, pequena que tens a cor morena, tu não tens pena de mim e vivo tonto com o teu olhar. Linda criança, tu não me faz a lembrança, meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. A estrela d'alva no céu de ponta e a lua da tonta com tamanho esplendor, e as moreninhas pra consolo da lua vão cantando na rua lindos versos de amor. Thank you.